Capítulo 10. Alguém pode deter um homem bom? Um estudante da Universidade do Uruguai perguntou-me: Professor McDowell, por que o senhor não encontrou uma maneira de refutar o cristianismo? Respondi: Por uma simples razão. Não posso rejeitar o fato de que a ressurreição de Jesus Cristo foi um evento real na história. Após gastar mais de 700 horas estudando esse assunto e investigando completamente seus fundamentos, concluí: ou a ressurreição de Jesus Cristo seria um dos embustes mais cruéis, maldosos e vis impingidos sobre a humanidade, ou seria o fato mais importante da história humana. A ressurreição tira a pergunta: o cristianismo é válido? Do âmbito da filosofia e a torna uma questão histórica. O cristianismo possui sólida base histórica? Existe evidência suficiente para garantir a crença na ressurreição? Eis algumas questões e afirmativas relevantes à pergunta. Jesus de Nazaré, profeta judeu que dizia ser o Cristo profetizado pelas escrituras judaicas, foi preso, julgado como criminoso político e crucificado. 3 dias após a sua morte e seu sepultamento, algumas mulheres foram ao túmulo e o encontraram vazio. Os discípulos de Cristo disseram que Deus o havia ressuscitado da morte e que Jesus lhes aparecera muitas vezes antes de ascender ao céu. A partir desse fundamento, o cristianismo se espalhou por todo o Império Romano e continua exercendo grande influência em todo o mundo ao longo de todos os séculos que se seguiram. A grande pergunta é: a ressurreição realmente aconteceu? A morte e o sepultamento de Jesus. Depois de ser condenado à morte, Jesus foi despido de sua roupa e açoitado, conforme o costume romano, antes de ser crucificado. Alexander Materrell, doutor em medicina pela Universidade de Miami e em engenharia pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, fez um exame detalhado do açoitamento de Cristo nas mãos dos romanos. Ele explica o processo. Os soldados usavam um chicote de couro trançado com bolas de metal entrelaçadas nas tiras. Quando o chicote batia contra a carne, essas bolas causavam profundos ferimentos ou contusões que rompiam com mais açoites. O chicote tinha também pedaços de estilhaços de osso que cortavam profundamente a carne. As costas ficavam tão retalhadas que, às vezes, parte da espinha ficava exposta pelos profundíssimos cortes. A fustigação teria passado dos ombros por todas as costas, pelas nádegas e pela parte de trás das pernas. Era simplesmente terrível. Um médico que estudou os açoites romanos disse: à medida que continuavam as chicotadas, as lacerações rompiam e os músculos do esqueleto e produziam faixas de carne ensanguentadas. Um historiador do terceiro século, de nome Eusébio, descreveu os açoites dizendo: as veias do sofredor estavam descobertas e os próprios músculos, tendões e entranhas da vítima eram abertos e expostos. Sabemos que muitas pessoas morriam devido a essa espécie de flagelação antes mesmo de serem crucificadas. No mínimo, a vítima experimentava tremenda dor e entrava em choque hipovolêmico. Dada a brutalidade dos açoites, como também a subsequente crucificação, é historicamente certo que Jesus morreu. Até os membros do radical Jesus Seminary, popular nos anos 90, aceitaram a morte de Jesus. É por isso que John Dominic Crossan afirmou que a morte de Jesus por crucificação é tão certa quanto qualquer fato histórico pode ser. Conforme os costumes de sepultamento judaico, o corpo de Jesus foi então envolvido em pano de linho, cerca de 35 quilos de especiarias aromáticas misturadas para formar uma substância viscosa foram aplicados sobre o tecido que envolvia o corpo, João 19:39. Depois que o corpo foi colocado dentro de um túmulo de rocha sólida, uma pedra extremamente grande, pesando cerca de 2 toneladas, foi rolada com o auxílio de alavancas e colocada contra a entrada. Mateus 27:60. Uma guarda romana de homens estritamente disciplinados foi posta para vigiar o túmulo. Entre esses homens, o medo de ser punido produzia atenção impecável ao dever, especialmente nas vigílias noturnas. Essa guarda fixava o selo romano sobre o túmulo, um símbolo do poder e da autoridade do governo. O selo tinha como intuito evitar a ação de vândalos. Quem tentasse mover a pedra da entrada do túmulo violaria o selo e estaria sujeito às penalidades da lei romana. No entanto, apesar da guarda e do selo, o túmulo estava vazio. O túmulo vazio. Os seguidores de Jesus disseram que ele ressuscitou da morte. Reportaram que ele lhes apareceu durante um período de 40 dias, mostrando-se por muitas provas convincentes. Algumas versões da Bíblia dizem provas incontestáveis, como, por exemplo, Atos 1:3. O apóstolo Paulo disse que Jesus apareceu a mais de 500 de seus seguidores de uma só vez, a maioria das quais ainda vivia na época em que ele escrevia a epístola e que poderiam comprovar os seus escritos. 1 Coríntios 15, 3. Arthur Michael Ramsay, ex-arcebispo de Canterbury, escreve: Creio na ressurreição, em parte porque uma série de fatos é inexplicável sem ela. O túmulo vazio foi notório demais para ser negado. Paul Utters, teólogo alemão, declara que a afirmativa sobre a ressurreição não teria se sustentado em Jerusalém nem por um único dia, por uma única hora, se o vazio do túmulo não se tivesse estabelecido como fato para todos os envolvidos. Paul L. Meyer conclui: Se toda a evidência for pesada cuidadosamente e com justiça, é verdadeiramente correto, conforme os cânones da pesquisa histórica, concluir que o túmulo de Jesus estava realmente vazio e não há a mínima evidência descoberta em fontes literárias, epigráficas ou arqueológicas que desaprove tal declaração. Como explicar o túmulo vazio? Com base em pujantes evidências históricas, os cristãos creem que Jesus ressuscitou fisicamente, em tempo e espaço real, pelo poder sobrenatural de Deus. Podem ser grandes as dificuldades em crer, mas os problemas inerentes à descrença são ainda maiores. A situação do túmulo após a ressurreição é de grande significado. O selo romano fora rompido, o que significaria crucificação automática de cabeça para baixo para quem quer que o tivesse violado. A gigantesca pedra fora removida, não apenas da entrada, mas afastada de todo o sepulcro, como se tivesse sido erguida e levada para longe. A unidade de guarda fugira. O imperador romano bizantino Justiniano, em seus resumos, faz uma lista de 18 ofensas pelas quais uma unidade de guarda poderia ser executada. A lista incluía dormir ou abandonar o posto, deixando sem vigia. As mulheres chegaram e encontraram o túmulo vazio. Assustadas, apressaram-se para contar aos homens. Pedro e João correram até o túmulo. João chegou primeiro, mas não entrou. Olhou para dentro e viu os panos em que Jesus tinha sido envolto, um tanto desarrumados, mas vazios. O corpo de Cristo havia passado a uma nova existência. Enfrentemos o fato. Ver algo assim faria qualquer um tornar-se crente. Teorias alternativas para a ressurreição. Muitas pessoas têm promulgado teorias alternativas para explicar a ressurreição, mas estas são tão elaboradas e desprovidas de lógica quando comparadas às reivindicações do cristianismo, que a fraqueza delas, na verdade, ajuda a construir a nossa confiança, na verdade, sobre a ressurreição. Teoria do túmulo errado. Uma teoria proposta pelo acadêmico bíblico britânico Kirsopp Lake Presume que as mulheres que reportaram a falta do corpo se dirigiram ao túmulo errado naquela manhã. Se esse fosse o caso, os discípulos que foram checar a veracidade da história também se dirigiram ao túmulo errado. Mas sabemos com certeza que as autoridades judaicas que requisitaram a guarda romana fixa no túmulo para evitar que o corpo fosse roubado não estariam erradas quanto ao local. Os guardas romanos também não estariam enganados quanto à localização, pois ali estavam. Caso se tratasse de um túmulo errado, as autoridades judaicas não perderiam tempo para apresentar o corpo proveniente do túmulo certo, apagando efetivamente e definitivamente qualquer rumor sobre a ressurreição. Teoria da alucinação. Outra tentativa de explicação alega que as aparições de Jesus após a ressurreição seriam ilusões ou alucinações. Tal teoria vai contra os princípios psicológicos que governam a ocorrência de alucinações. Não se pode acreditar que 500 pessoas tivessem a mesma alucinação por 40 dias. Além disso, a teoria da alucinação não condiz com a situação histórica nem com o estado mental dos apóstolos. Então, onde estava o corpo de Jesus e por que aqueles que se opunham a ele não o apresentaram? Teoria do êxtase. Há vários séculos, Cor Venturini, racionalista alemão do século XIX, popularizou a teoria do êxtase e até os dias atuais ela muitas vezes é sugerida. Essa teoria diz que, na verdade, Jesus não morreu. Ele apenas desmaiou de cansaço e perda de sangue. Todos pensaram que estivesse morto, porém, mais tarde, ele recuperou a consciência e os discípulos acharam que tivesse ressurgido da morte. O teólogo alemão David Friedrich Strauss, ele mesmo descrente na ressurreição, dá um golpe mortal a qualquer ideia de que Jesus pudesse ter revivido após um desmaio ou êxtase. Ele diz: seria impossível alguém sair semi-morto do sepulcro, rastejando, fraco e doente, carente de atenção médica, necessitando de curativos, fortalecimento e tolerância. E se tivesse entregado finalmente a seus padecimentos, dando aos seus discípulos a impressão de ser o conquistador da morte e do túmulo, o príncipe da vida, impressão que fundamentaria todo o ministério futuro desses discípulos. Tal ressurgimento só teria enfraquecido a influência que Jesus teve sobre eles em sua vida e morte, oferecendo no máximo uma voz lamentosa, mas não transformando a sua tristeza em entusiasmo, elevando seu respeito e tornando-o em adoração. Teoria do corpo roubado. Outra teoria afirma que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus enquanto os guardas dormiam. A depressão e a covardia dos discípulos tornam difícil sustentar tal argumento. É possível imaginar que, de repente, eles tenham se tornado ousados e corajosos a ponto de enfrentar um destacamento de soldados em frente ao túmulo e roubar o corpo? Eles não se encontravam em condições de fazer algo dessa espécie. Comentando a proposição de que os discípulos teriam roubado o corpo de Cristo, J.N.D. Anderson explica: isso iria contra tudo o que sabemos a respeito deles. Seu ensino ético, sua qualidade de vida, sua firmeza no sofrimento e na perseguição. Nem começaria a explicar a dramática transformação que eles tiveram, de fujões abatidos e desanimados, a testemunhas às quais nenhuma oposição conseguiria amordaçar. Teoria do corpo removido. Outra teoria diz que autoridades romanas ou judaicas removeram o corpo de Cristo do túmulo. Essa explicação não é mais razoável do que a teoria do corpo roubado. Se as autoridades estivessem de posse do corpo de Jesus ou soubessem onde estava, por que não teria explicado que o tinham levado, pondo fim à pregação da ressurreição em Jerusalém por parte dos discípulos? Se as autoridades tivessem levado o corpo, por que não explicariam exatamente onde o tinham colocado? Por que não recobrariam o cadáver, exibindo-o em um carrinho pelo centro de Jerusalém? Uma ação como essa teria destruído totalmente o cristianismo. John Warwick Montgomery comenta: ultrapassa todos os limites da credibilidade que os primeiros cristãos tivessem inventado tal história e passado a pregá-la entre aqueles que facilmente poderiam refutá-la, simplesmente apresentando o corpo de Jesus. Teoria do corpo relocado. Em seu livro O Túmulo Vazio, Jeffrey J. Lowder descreve uma hipótese interessante, a de que o corpo de Jesus foi guardado temporariamente no túmulo de José de Arimateia na sexta noite, antes de ser removido para outra localidade, o túmulo de um criminoso. O túmulo de Jesus estaria vazio, não por ele ter ressuscitado, mas simplesmente porque o teriam levado para outro local. Sendo assim, os discípulos estavam enganados ao pensar que Jesus havia ressurgido. Essa hipótese tem ganhado muitos seguidores na internet. A hipótese de relocação apoia-se no fato de ser comum o ressepultamento na Palestina antiga. Mas é importante observar que os procedimentos dos judeus para um sepultamento diferiam significativamente da teoria aqui proposta. A tradição judaica era enterrar um corpo por um ano e, depois da decomposição da carne, restando apenas ossos, remover esses ossos e colocá-los em um ossuário. O problema com a teoria de relocação do corpo de Jesus está na completa falta de apoio histórico, tanto por fontes bíblicas quanto não bíblicas. Nenhum dos relatos dos evangelhos sugere que o corpo de Jesus teria sido reenterrado. Em Marcos 16:6, a fala do jovem: "Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram." Constata isso. A teoria da relocação sofre um problema ainda mais significativo. O Dr. Michael Licona observa: no máximo, mesmo que a teoria de ressepultamento fosse verdadeira, só explicaria um túmulo vazio. É interessante que o túmulo vazio não convenceu a nenhum dos discípulos, com a possível exceção de João, de que Jesus teria voltado da morte. Foram as aparições de Jesus que os convenceram, e estas não podem ser explicadas pela teoria do ressepultamento. Se o corpo de Jesus tivesse sido simplesmente removido para outro local, por que um parente não descobriu o corpo quando os discípulos começaram a proclamar a ressurreição? Por que uma autoridade não apresentou o corpo para deter o cristianismo antes que ele se fortalecesse? Alguns sugerem que, a essas alturas, o corpo de Jesus estaria irreconhecível. Contudo, convém observar que, dado o clima da Palestina, o corpo poderia ser reconhecido durante tempo considerável. Teoria do imitador. Nada no cristianismo é original. É uma das frases mais comumente usadas por muitos críticos atuais. No final do século XIX e início do século XX, muitos acadêmicos acreditavam que as afirmativas centrais do cristianismo haviam sido plagiadas das religiões de mistério greco-romanas. Jesus foi considerado mais um Deus que morre e ressurge na tradição de Osíris, Mitras, Adônis e Dionísio. Conquanto essa teoria tem experimentado um surpreendente retorno via internet e livros populares, enfrenta rejeição quase universal por estudiosos contemporâneos. Eis a razão. Embora superficialmente os paralelos entre Jesus e as religiões de mistério possam parecer surpreendentes, eles caem por terra quando examinados com cuidado. Por exemplo, Osíris é considerado por muitos um deus do Egito Antigo que morre e ressuscita. De acordo com a mitologia, Osíris foi morto por Set e ressuscitado por Ísis. Mas em vez de voltar à terra em um corpo ressurreto, Osíris torna-se rei do mundo de baixo, em nada semelhante à ressurreição histórica de Jesus Cristo. Por essa razão, Paul Rhodes, Ed e Greg Boyd, autores de Jesus, a Lenda, concluem que a diferença entre o cristianismo e as religiões de mistério são muito mais profundas do que quaisquer semelhanças que possam existir. Embora certamente haja termos paralelos usados no cristianismo primitivo e nas religiões de mistério, há pouca evidência de conceitos paralelos. Diferentemente do Jesus histórico, não existem evidências para a confiabilidade de quaisquer histórias paralelas alegadas pelas religiões de mistério. Jesus de Nazaré comia, dormia, realizava milagres, morreu e voltou à vida. Esses relatos são apoiados por confiável documentação histórica. Em contraste, os deuses que morriam e reviviam nas religiões de mistério eram mitos atemporais que se repetiam anualmente com a mudança das estações. O tratado acadêmico mais recente sobre deuses que morrem e ressurgem foi escrito por T. N. D. Meringer, professor da Universidade Lund. Em seu livro O Enigma da Ressurreição, Meringer concorda com a existência desses mitos de deuses no mundo antigo que morriam e ressurgiam, e que, admite ele, é um ponto de vista da minoria. No entanto, sua conclusão fixa o último prego no caixão da teoria de imitação. Não existe, que eu saiba, nenhuma evidência primária de que a morte e ressurreição de Jesus tenham sido um construto mitológico proveniente dos mitos e rituais dos deuses que morriam e reviviam do mundo ao redor. Embora proveitosamente estudados contra o pano de fundo judaico de crença na ressurreição, a fé na morte e ressurreição de Jesus retém seu caráter singular na história das religiões. Permanece o enigma. Evidências para a ressurreição. O professor Thomas Arnold, catedrático de História Moderna na Universidade de Oxford e autor da famosa História de Roma, em três volumes conhecia bem o valor das evidências para determinar os fatos históricos. Por muitos anos tenho estudado as histórias de outros tempos e examinado as evidências daqueles que escreveram sobre elas, e não conheço um único fato na história da humanidade que tivesse sido provado por melhores e mais plenas evidências de toda a espécie para o entendimento de um inquiridor equânime do que o grande sinal que Deus nos deu: Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Brooke Foss Westcott, professor de divindade na Universidade de Cambridge, diz: considerando todas as evidências, não é exagerado dizer que não existe evento histórico mais bem sustentado ou apoiado por maior número de fontes do que a ressurreição de Jesus. Nada, a não ser a suposição antecedente de que ela pudesse ser falsa, pode sugerir ideia de deficiência em suas provas. O Dr. William Lane Craig completa: quando se utiliza o cânon comum de avaliação histórica, a melhor explicação para os fatos é que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Simon Greenleaf foi uma das mais brilhantes mentes jurídicas que os Estados Unidos produziram. Famoso professor royal de direito da Universidade de Harvard, ele sucedeu o juiz Joseph Story como professor de direito Dean da mesma universidade. Enquanto atuava em Harvard, Greenleaf escreveu um volume examinando o valor legal do testemunho dos apóstolos quanto à ressurreição de Cristo. Ele observa que seria impossível aos apóstolos persistir em afirmar as verdades narradas caso Jesus não tivesse realmente ressurgido da morte. Se eles não soubessem disso, como fato tão certo quanto qualquer outro que conhecessem. Greenleaf conclui que a ressurreição de Cristo é um dos eventos mais bem comprovados da história, de acordo com as leis das provas legais administradas em tribunais de justiça. Sir Lionel Lucow é considerado um dos advogados mais bem-sucedidos de todos os tempos, depois de conseguir 245 absolvições consecutivas em casos de assassinato. Esse advogado brilhante analisou de forma rigorosa os fatos históricos da ressurreição de Cristo e declarou finalmente: "Digo, sem nenhum equívoco, que a evidência para a ressurreição de Jesus Cristo é de tal forma irresistível que nos compele a aceitar a prova, que não deixa o mínimo lugar para dúvidas." Frank Morrison, outro advogado britânico, decidiu refutar as evidências da ressurreição. Achava que a vida de Jesus era uma das mais belas jamais vividas, mas no que concernia à ressurreição, Morrison acreditava que alguém convertera um mito em história. Planejava escrever um relato a respeito dos últimos dias de Jesus sobre a terra, descartando por completo a ressurreição. Calculava que uma abordagem inteligente e racional da história levaria esse evento a ser totalmente descartado. Contudo, quando aplicou o seu treinamento legal aos fatos, teve de mudar de ideia. Em vez de refutar a ressurreição, acabou escrevendo o best-seller Quem Moveu a Pedra. Deu ao primeiro capítulo o título O Livro que se Recusou a Ser Escrito. O restante de sua obra confirma decisivamente a validade das provas da ressurreição de Cristo. George Eldon Ladd conclui: "A única explicação racional para esses fatos históricos é que Deus ressuscitou fisicamente a Jesus. Os cristãos de hoje podem ter completa confiança, como tiveram os primeiros crentes, que a sua fé não se baseia em um mito ou uma lenda, antes apoia-se no fato histórico sólido de que Cristo ressuscitou e o túmulo estava vazio." Gary Habermas, distinto professor e chefe do Departamento de Filosofia e Teologia da Universidade Liberty, debateu com o ex-ateu e acadêmico de renome Anthony Flew sobre a questão: "Será que Jesus realmente ressurgiu dos mortos?" Um juiz profissional avaliou o debate e concluiu: "A evidência histórica, ainda que deficiente, é forte o bastante para conduzir as mentes razoáveis à conclusão de que, na verdade, Cristo ressuscitou da morte." Habermas acaba oferecendo evidências altamente prováveis da historicidade da ressurreição, sem a mínima evidência naturalista plausível contra ela. Mais importante ainda, os crentes, como indivíduos, podem experimentar o poder do Cristo ressurreto em sua vida hoje. Primeiro, podem saber que seus pecados foram perdoados, Lucas 24, 46 e 1 Coríntios 15, 3. Segundo, podem estar seguros da vida eterna e da sua própria ressurreição da morte, 1 Coríntios 15, 19. Terceiro, podem ser libertados de uma vida vazia e sem sentido e transformados em novas criaturas em Jesus Cristo, João 10:10. Qual a sua avaliação? Qual a sua decisão? O que você pensa sobre o túmulo vazio? Depois de examinar as evidências do ponto de vista jurídico, Lord Darling, outrora juiz-chefe da Suprema Corte, conclui que existe evidência tão irresistível, positiva e negativa, factual e circunstancial, que nenhum júri inteligente no mundo ousaria trazer um veredito que não o de que é verdadeira a história da ressurreição.